7062, Xanagora 116, em 2685, ao término de 545. Autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva AA, direita, saída da EL, transição ótima, controle 120.8, correção, o controle opera em 119.8, 119.8, transponder 5157, o 36601. Autorizado, nível 360, São Paulo, Comunhas, demora 5.0, curva à direita, saída da Eltra, São Mônica, controle Salvador, 3980, e o transponder 5157, 3601. Protegimento correto, 3601, portão 2, chame pronto para o pushback acionamento. com o Puno 168, Porção 08 aprovado por estacionamento do 161 no senhor Santos do Táxi. Solução Odo, é o Tom Mike X-Ray Golf. Mike X-Ray Golf, você? O X-Ray Golf na posição remota 13, solicita autorização para virar motor em marcha lenta e informa que infra-aero já está pronto. Mike X-Ray Golf, o solo está meio ciente, chama Vermano. Ok, X-Ray Golf, grato. Do 422 110 Galeão, voo 161, táxi aprovado via pátio principal em Índia até o ponto de espera da pista 0, que é 1012. No ponto de espera, quando pronto, chamei torre 1 no noite, decimal 95, no nome é 1. Bom dia, Gol 161, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 090 graus, 07 nós. Alinha e decola, Gol 161. Decolado aos 26, chame agora o controle Salvador em 119 do Sinal 8, beleza? 198, senhora, muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Controle Salvador, Gol 1161, bom dia, senhora. Gol 1161, contato radar da colagem, sou o Antônio Vili, voo 360. Desça aí pra Sael, vou ligar. Seção 360, via Tael, o Gol 1161. Senhora, quando possível, aguardando para Edmonte, foi direto, por favor. Gileda, Gol 1161. Gente, Leda da presente. puxando agora Centro Recife na frequência 1251, alterno 3325. Então agora 1251, e confirma alternado 3325? Eu ativo a alternada 1-3-3-2-5. Obrigado, Sérgio. Até um bom dia. Senhora, já rodou o Mike XTR Golf, informa que já concluiu o teste do motor em marcha lenta e agradece, um bom dia. Copiado Mike XTR Golf, obrigado, bom dia. horas e 45 de autonomia, Fernando Galeão. Do 1253 e 46, Galeão, com 3601 no táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0, que negar no 0 no 2, no ponto de espera quando pronto, chame torre, frequência 18 decimal 953601. Da 3601, transferido no ponto de espera da 10 pronto. 3601, autorizado a linhagem de decolar, pista no 0, vento 080 graus, 08 nós. Ali decola pista no 0, da 3601. Charlie, tá 3601. 3601, contato radar na decolagem, subi mantendo de voo 360, via saída Bell, voo posição. Prossegue para o 360, via saída da El, direto Lero da presente. 601, chame agora o controle de Salvador em 1.9.8. Então, 3601, chama o centro Recife, frequência 125.1, ao termo 133.25. Chama 1241-3325, ao termo 3601. Aprimora 1251. 251-3325, ao termo 3601, grato.